já não, filho. Sente essa parada. Kamikaze. Meus parceiros que a vida o mundão já levou. Pontos de bolso alvejado, o crime já deixou. Com as ação terrorista de brucutu e bombeta. Rajada aqui na pracinha, chicotes, tralhos, puleta. Mundão dos loucos, coragem aqui é pra poucos. Fumaça sobe e o sangue escorre de novo. Mundão sem lei, onde não tem vez pros fracos. Ponto 40, bimbolinho e separa aliado. Ninguém sabe o quanto pensa, nem sabe como agir. Às vezes quem te faz sofrer, pra muitos faz sorrir. Pensando o que passei, não sei como prosseguir. Mas peça a Deus em pensamento pra apaziguar isso aqui. Ao contrário do que querem, do que pensam que sou, eu sou o que difere, o que você pensou. Eu sou a rua de forma medonha. Não sou a paz que você sempre sonhou ser. Ao contrário do que querem, do que pensam que sou, eu sou o que difere, o que você pensou. Eu sou a rua de forma medonha. Não sou a paz que você sempre sonhou ser. Cê tá no 12, porra. Cê tá no brilho da lua, olhos vermelhos, porra. Cê conheceu a rua, terra desconhecida. Lugar de ódio e rancor, terra de gente sofrida. Movida, ódio e amor de quem convive com ódio. Sequelas no psicológico, ações que contradizem, sempre reagindo lógico. Até cheguei a pensar que um dia o mundo foi rosa. Nunca fumaça na brisa traria o cheiro de pó. E pros menor lá da quina, deixa que a vida ensina que a quadrilha farinha nunca conforta a família. Cê tá pensando o quê? Os pulsos algemados, a liberdade cantada. Depois de 10 anos trancada, e ainda pensa na mina que cê trocou por cocaína. Ainda pensa na terra que cê torrou na pedra. Cada lembrança que tem, maltrata a carne que pulsa. Cada momento de erro, seu pensamento te julga. A história é triste, madeirite, o pensamento resiste. A estrada é longa, guerreiro, e o gladiador não desiste. Ao contrário do que querem, do que pensam que sou, eu sou o que difere, o que você pensou. Eu sou a rua de forma medonha. Não sou a paz que você sempre sonhou ser. Ao contrário do que querem, do que pensam que sou, eu sou o que difere, o que você pensou. Eu sou a rua de forma medonha. Não sou a paz que você sempre sonhou ser. Quando chora por dentro, comprime o sentimento. Ódio que corrói a alma, envenena o pensamento. Coração sofredor, palpita, alcança pulsação. Menos guerra pros humildes, mais dinheiro pros ladrão. Toca na cara e canhão, refrigerado na mão. Adrenalina milhão, mais um crocó vai pro chão. É foda, é embaçado, pensamento é complicado. Mesmo que te faz feliz, por um momento aprisionado. No que cê tá pensando, vai pensando e não viaja. Quantos já vi cair, vira lenda na quebrada. Tem quem pense se dá bem, se dá mal, mas acredita. Tem quem pense na luxúria, por impulso se arrisca. Até quem pense duas vezes, morrer tentando ou ficar rico. MM16, adrenalina e perigo. Ter sua cota todo mês é o pensamento do bandido. Se joga no 33 ou 12, como é conhecido. Ao contrário do que querem, do que pensam que sou, eu sou o que difere, o que você pensou. Eu sou a rua de forma medonha. Não sou a paz que você sempre sonhou ser. Ao contrário do que querem, do que pensam que sou, eu sou o que difere, o que você pensou. Eu sou a rua de forma medonha. Não sou a paz que você sempre sonhou ser. Ao contrário do que querem, do que pensam que sou, eu sou o que difere, o que você pensou. Eu sou a rua de forma medonha. Não sou a paz que você sempre sonhou ser.